Bom, a gente queria agradecer de novo a presença de todo mundo. A gente queria pedir desculpa pelo pessoal que está fazendo a roda aqui na frente. Aí não dá para o pessoal chegar mais para frente. Foi mal aí, meu. Mas acho que dá para ver daí também, né? Não é tipo os caras do Metallica, assim, desse tamanho, mas... A gente vai tocar a última música. É importante pra caramba a gente estar aqui hoje. Esse tipo de festival é um dos que tá acontecendo no Brasil inteiro. E é uma evolução fodida, assim, tá ligado? Eu acho que a música independente, a molecada em geral, que fica fazendo música em casa, ensaia, escreve a letra ali junto com os camaradas, esse é o espaço de estar tocando, entendeu? Não é hora de ficar esperando, sei lá, o festival tal, chamar a banda, esses baboseiras, tá ligado? Esses bagulho é só dinheiro misturado, uma pá de coisa ridícula, entendeu? Isso aqui é um bagulho simples, que tá acontecendo, as pessoas vêm mostrar as ideias, as pessoas vêm curtir, as pessoas vêm conversar, é um espaço aberto, de graça. A gente veio de São Paulo tocar, outras bandas vieram de fora também. Isso é o mais importante, esse intercâmbio, entendeu? E a gente é uma banda que apoia isso. A gente tocou lá em Bauru, nesse mesmo festival, no Grito Rock, sexta-feira. Tá tocando aqui hoje. E espero tocar aqui outras vezes, em outras cidades do interior de São Paulo, Brasil. Valeu mesmo aí, última música. Obrigado, viu?